sempre distraída. Te filmei e você não viu. É a coisa mais bonita, o seu corpo de perfume. Pode parecer bobagem, um impulso infantil. Meu amor não é chantagem, mas você me seduziu. Te proponho. Agora vamos pôr essa galera pra saco de...